quando o Natal chegar, eu vou pôr na chaminé o meu sapato de trança. Quero ver se ainda posso voltar a sentir a mesma fé dos meus tempos de criança. Vou pedir que joelhos a Jesus, já que tudo pode e quer, com o seu poder divino, que me livre da minha pesada cruz. E se um milagre fizer, beijo as mãos do Deus menino e Jesus, que é todo luz e bondade, todo bondade e amor. Se o meu pedido atender, vai-me dar fé e força de vontade para matar esta dor que não me deixa viver. Vou pedir que joelhos a Jesus, já que tudo pode ter, com o seu poder divino, que me livre da minha pesada cruz. E se um milagre fizer, beijo as mãos do Deus menino, que me livre da minha pesada